possamos sentir no nosso coração, que possamos perceber pela nossa mente o recado que Deus nos envia a todos os instantes, através de cada situação da nossa vida, através de cada momento. Se nós pararmos, serenarmos, prestarmos atenção, perceberemos ali o que Ele nos pede, que é tão simples. Resumidamente, é amar. Amar como Jesus nos ensinou, indistintamente, sem retorno. Amar, que é compreender toda a mecânica da vida, todo o sentido da vida. Que possamos estar atentos a cada um desses recados que Ele nos manda, insistentemente, a todos os momentos. Que a Sua bênção seja derramada sobre todos nós e que essa paz nos acompanhe, e que assim seja.